Wagner não recolhe, domina, rompe a linha de fora do campo, Arce passa pela direita, por dentro vem Itamar, vem Christian também, ele tocou para ele, Christian de primeira para Alex, dominou, fintou, que golaço, e bateu, fintou, goleiro, e que golaço! E que golaço! E que golaço! Alex chapelou a três adversários, chapelou Rogério Ceni, tocou pro fundo do gol. Gol do Palmeiras! Alex, camisa 10! Um gol para enfeitar o futebol! Um gol fantástico, sensacional! Alex, Alex, Alex, sempre! Briga aparecendo na hora difícil, camisa 10, Palmeiras 3, São Paulo 0, um gol de entusiasmar ao mais frio torcedor, Alex Miller. Não há...